ti, ó meu Senhor e Deus. O Deus da minha provisão, desde a minha mocidade, posso dizer de verdade, jamais eu vi o justo mendigar o pão. Eu clamo a ti, ó meu Senhor e Deus, o Deus que nada me deixa faltar. E se hoje minha medida é recalcada e sacudida, eu sei que ainda te transbordar, pois meu Senhor prepara uma mesa com abundância de vinho e pão. O Deus que em sua glória e riqueza pra tudo e para todos tem a provisão. Jeová Jireh e a temporã me faz descansar em plena paz, pois manda o maná cada manhã aos seus amados. Deus dá enquanto dormem, aos seus amados. Deus dá enquanto dormem, aos seus amados. Deus dá enquanto dormem, aos seus amados. Está aí.